Yo, yo, yo, lâminas dramáticas, linhas teofânicas, mentes ufanas calculam pátrias insanas, tecnomáticas, planam brana nas brumas atlânticas, sigilosas, semânticas, rizoma, sombra, soma, zona, somas, vem à tona, melhor forjar versos, a corte, zona pra maratona poética, réplica cética, manetra, tecno, moto, corpo, no escopo, tá paramétrica, matérias de luta, drogas, híbridos para as artérias, vidas líquidas, lágrimas, nítidas, nichos, sentiu alas com assassinos lyricistas, poetas ilícitos, sentidos sobrenaturalistas, manipulam sensores, alquimistas, letras, madrilhas, com as folhas, acordes, as vistas, dores, semistas de sabores, cédulas, torna massa malévola, regra rática, adaptação sistemática, mate morro pela caixa, isso aqui é um socorro, a UP, febre, febre selvática, técnicas, cestas, miméticas, táticas, o sangue erra pelas vias e tudo é guerra, armas não te fazem ser mais do que ninguém, a terra está além do mal e do bem, se vale pelo que se sabe, pelo que se tem, tudo é vai e vem, as vibrações que se confluem, prevendo a pulsação que você tem, e toda ação mental e física traz evolução, exponencial, perfeição, existencial, sobrevivência, manicial, que estou mantendo seu conferencial, termo circunstancial, termo como mutacional, tu custa você nadendo, sigo me desenvolvendo, vendo sendo eu, fazendo da vida apogeu, só quero o que é meu, o heavy, jubileu, flevio, és do nível, sirvo e delevio, continuo instrumentalizando os pensamentos, sacasse acesso aos créditos, com trap, derep, rogando eléptico, sedento de vida e progresso, na subida indivisível do processo, tenso sem sucesso. Bebê Ninja Produções, elevações de gerações a gerações, encarnações por estações e dimensões, compreensões gravitacionais, hologramas verbais, zygues bioquímicos, fluxos octodimensionais. Bebê Ninja Produções, elevações de gerações a gerações, encarnações por estações e dimensões, compreensões gravitacionais, hologramas verbais, zygues bioquímicos, fluxos octodimensionais. Eu materializo líricos com protoplasma vocal, crio neologismos vívidos com teor cromotermal, dissenso exos, entros, atmosferas, ébiocenos, arrolamentos, anexos, processos, procedimentos, filamento magno do estado criativo, indivíduo correspondido, quando valores fazem sentido, então arco, raciocínio, arruído, cabeça move, corpo move, instinto, manifestivo que necessito, líricos, aflui, sentido, dilui, quanto baseados, com muito, outros passados ruim, isso torna esborado, reminiscência das mãos, homens, sem despreto, viveu no desejo das metas, calcos, populares, beta, do plugnação, caldeta, lendário, tozel, da selva, alimentação com animais estáticos, aço, vidro, asfalto, plástico, drástico, escotomismo dramático, meu psiquismo fantástico, a manifestação do meu físico, a dimensão do dinamismo gráfico, tudo que expressa, está impresso nas peças, conversa, das ex, transversa, das agilidades, conexa a vida, não cessa mesmo antes quando estou a processar, tua eletricidade, a reatividade, relacionar, diferentes metades, paridades, concessais, equidades, seccionais, espontaneidades, medicionais, afinidades, emotividade, medicidade, gravitacional, factualidade, realidade, produtividade, mentalidade, selvagem, agilidade, maleabilidade, conjuntiva, líquida, espuidade, enigma, viver e morrer pra vida, estou na escolta, na volta, na ida, mantém-me, perpetuações prioritárias, colheita com estigmas, inteligência, paras indignas, várias paradas frívolas, memento poético, contigo na lírica, neutralista, lexia, de sem maestria, submete-se à técnica, sexta, destra, explosões, léxicas, cegas, estilo camado, magnético, postura fonética, envio romance telecinético pelas matérias voláteis, concretas, psicocromatizado, mimético, discreto, agonaléptico, afiado, sintética, contrátil, dinâmica, versátil, explosões espontâneas, naturais, miscelâneas, ascensionais, vibrações, verbais, eu sigo com minha força, a força dos meus ancestrais, paz totais de vida, sequioso, me satisfaz, dias, dias vitais, vigoroso, o fogueiroso que esquenta meu coração, criação, movimentação do instante, na amplidão inextinta, linhas vitalícias em fricção. Amor único, eterna evolução. Bebê Ninja Produções, elevações de gerações a gerações, encarnações por estações e dimensões, compreensões gravitacionais, hologramas verbais, zygues bioquímicos, fluxos octodimensionais. Bebê Ninja Produções, elevações de gerações a gerações, encarnações por estações e dimensões, compreensões gravitacionais, hologramas verbais, zygues bioquímicos, fluxos octodimensionais.